anseio do viver diante do espelho. Eu só quero o começo, nem ter dia, nem dar ponteio. Quero muito, tenho apego, já não quero e só resta desprezo. Nem sempre ando entre os meus iguais, nem sempre faço coisas legais. Me dou bem com os inocentes, mas com os pecados me divido mais. Todo mundo tem segredo que não conta nem pra si mesmo. Todo mundo tem receio do que vê diante do espelho. Todo mundo tem desejo que não divide nem com o travesseiro. Um remédio pra amargura ou as drogas que vem com bula. Nem sempre ando entre os meus iguais, nem sempre...